Paz do Senhor. Ontem à noite eu voltava de um aniversário, já era bem tarde da noite, eu tinha que pegar uma autoestrada. E por algumas milhas estava atrás de mim um cara chato, de farol alto, encostado demais em mim, e aquilo me incomodava. Eu diminuí a velocidade, deixei ele passar, e sabe o quê? Eu fui e fiz o mesmo. Mas eu dou glória a Deus pelos anjos que temos. Minha esposa ao lado dizia: lembre-se de Provérbios 24, 29, e lá está escrito: nunca digas, como ele me fez a mim, assim farei a ele. E eu vou te traduzir: não pague com a mesma moeda. Jesus Cristo disse: não se deixe levar pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós temos dentro de nós muitas reações más e precisamos orar todos os dias como Davi. Eu preciso: Pai, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e me livra dele. Se não, eu vou atrás e vou fazer o mesmo. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.